Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo chegando no seu rádio, na sua quinta-feira. Que beleza! Chegou a quinta-feira, como eu gosto de dizer, é o pré-fim de semana. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela sua sintonia aqui nessa rádio que é líder em audiência. É audiência comprovada e audiência garantida. É o programa que faz sucesso no seu rádio. É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, nesta quinta-feira, 28 de agosto. Estamos aí na última semana do mês de agosto. Olha, e hoje tem muita música boa que vai rolar por aqui. Com certeza, eu peço que você aumente o seu volume, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Para começar, já tem a nova da dupla Vitor e Léo, Viva Por Mim. Central do Sertanejo. Cada sorriso vai ser pra sempre a melhor lembrança. Cada olhar a chama acesa pra amar. Cada abraço, prazer infinito. O som, a nossa dança. O passado ainda arde em meu peito sem parar. E toda vez que se lembrar de mim, saiba que estarei com você. E quando tudo parecer o fim, lembre-se que nunca vou deixar nosso amor morrer. Eu sei que não mais estou aí, então viva, viva por mim. Sonhos poder te encontrar.

tu me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Su brilho acelera o meu coração. Que ironia do destino não poder tocar você. Abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Os corpos no cio, imenso vazio, esperando o amor. Enlouquecendo e a gente suando. Com tu física e tu química, também tua anatomia. La cerveza e o tequila e tu boca com la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. A nossa melodia tem calor, tem fantasia. Até filosofia é desejo que vicia. E não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo. Contigo uma noite louca. Que agora virou um sertanejo também, né? Junto com Luan Santana, Bailando. Essa música tá entre as 5 mais tocadas no Brasil. Passou também o Israel Novaes com Naldo Beni, Outra Pegada. E João Lucas e Walter Filho, Lobete, Chega à Noite, abrindo a nossa segunda sequência. Acabou? Não, não acabou não, tem mais. Fernando e Sorocaba e Marcos e Belucci, Fica Comigo. Mostrar que é mais forte, você tem que brincar com meus sentimentos. Só lamento por você, você tem muito que aprender. Um grande amor não é questão de sorte, e pode ser que você nunca note que eu faço tudo por você, mesmo sem você merecer. Sempre acha que não precisa de alguém, e que vivendo desse jeito está muito bem. Fica fazendo pouco caso, mas quando está sozinha aparece e me pede. Fica comigo esta noite que eu te faço feliz. Finge que eu sou o amor que você sempre quis. Amanhã é outro. E a gente vê como é que fica comigo essa noite que eu te faço feliz. Chega pra salvar com os velutinhos. Pra mostrar que é mais forte, você tem que brincar com meu sentimento. Eu só lamento por você, você tem muito que aprender. Um grande amor não é questão de sorte, e pode ser que você nunca note. Eu faço tudo por você, mesmo sem você merecer. Sempre acha que não precisa de alguém, e que vivendo desse jeito está tudo bem. Fica fazendo pouco caso, mas quando está sozinha aparece e me pede. Fica comigo essa noite, eu te faço feliz. Finge que eu sou o amor que você sempre quis. Amanhã é outro dia e a gente vê como é que fica. Outra vez eu sei que você vai fugir, mas vou esperar você ligar.